Em Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus diz: errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando vamos acumulando erros, problemas, desequilíbrios na nossa vida, é fruto de não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 22, verso 31, nós lemos assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, diga perfeito, e a palavra do Senhor é fiel, diga fiel. Aquela maquete não é fiel ao projeto final. A maquete é uma ilustração, ela é limitada, porém gera algo no coração de quem está vendo. Cria na mente a imagem do que será. Agora, a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é precisa, ela é a manifestação na minha mente daquilo que verdadeiramente acontecerá. Ela é fiel, ela também não falha, por isso o Senhor diz que é fiel. E Ele, o Senhor, que é fiel, é o escudo de todos os que nele se refugiam. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22. O salmista diz assim, Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esta declaração do salmista, Salmo 119:11, ela não está apenas nos ensinando que na hora que eu guardar a palavra do Senhor no meu coração, eu vou deixar de pecar. Ela não está ensinando apenas isso. Ela está ensinando que eu não ler a Bíblia e não guardar o que a Bíblia diz é pecado. Eu já estou pecando quando eu não dou atenção à Bíblia, não leio a Bíblia, não estudo a Bíblia, já estou pecando. Quando o salmista diz, eu guardo esta palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, também nos livrará de pecar contra o Senhor. Mas não ler já é pecado. Ler e guardar essa palavra já está me livrando de pecar contra o Senhor. E muito mais, de cometer outros pecados, até mesmo por ignorância. O salmista nos diz no versículo 16 desse mesmo capítulo: deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O salmista diz, é meu deleite. Irmão, quando nós começamos a ler a Bíblia intensamente, quando nós separamos um tempo para ler, mesmo que você tenha um minuto só, o judeu diz assim, o rabino ensina, só de você passar, rastrear os olhos pela Torá, você já capta toda a mensagem do Senhor, porque as letras são sagradas. E na verdade ele está estudando e dizendo alguma coisa sobre o hebraico, porém nós estamos dizendo da palavra do Senhor que não se limita a um contorno gráfico, mas ela vem sendo revelada pelo Espírito de Deus. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda ainda profundamente os textos, continue lendo a palavra do Senhor, porque vamos lendo e vamos descobrindo que quanto mais lemos, mais nos deliciamos na leitura da palavra do Senhor. Descobrimos prazer, alegria em ler a Bíblia. E quanto mais temos prazer em ler a Bíblia, mais queremos ler a Bíblia. Quanto mais lemos a Bíblia, mais queremos estudar, mais queremos nos aprofundar, mais vamos ouvindo e recebendo palavra de Deus. Esta palavra vai trazendo fortalecimento e em qualquer momento da nossa vida, nós vamos lançando mão quase que sempre inconscientemente dessa palavra. E passamos a confiar no Senhor, porque as experiências com a palavra começam a serem produzidas na nossa vida. Começamos a experimentar, gente, eu falei aquela palavra naquela hora e Deus entrou em ação. Eu não temi, eu não deixei o medo vir, eu declarei o que a palavra de Deus diz. E o Senhor me alimentou, me fortaleceu. O Senhor traz fortalecimento na comunhão, o Senhor traz fortalecimento na mensagem, no aconselhamento, o Senhor traz fortalecimento quando andamos com os irmãos, o Senhor traz fortalecimento quando adoramos como igreja, quando adoramos, quando ouvimos um CD e adoramos ao Senhor, o Senhor traz fortalecimento, mas há um fortalecimento que é incomparável na vida de todo aquele que lê continuamente a Bíblia, para aprender os ensinos, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino. Diga comigo, tudo que foi escrito para o meu ensino. E quanto mais, irmão, nós nos dedicamos a estudar, a ler a palavra, mais nós vamos desenvolvendo alegria, prazer, deleite. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, e então não me esquecerei da tua palavra. Os textos bíblicos que nós mais guardamos são aqueles que o Espírito de Deus traz em momentos mais estratégicos para a nossa vida. E nós repetimos com facilidade e nós nos lembramos dele continuamente porque vamos nos deleitando na palavra do Senhor e não nos esquecemos destes textos bíblicos. Vemos ainda no versículo 105 do capítulo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, quantas vezes nós ficamos em dúvida, eu não sei o que fazer, Deus, como é que eu vou fazer? Deus, como é que eu vou fazer? Senhor, o que é que eu vou fazer? Mas quando vamos para a palavra de Deus, o Espírito começa a fluir e ela se torna luz para os nossos caminhos, lâmpada para os pés. Eu me lembro, minha mãe está aqui, nós decorávamos o Salmo 119 e eu me lembro que ela mostrava esse versículo aqui e sempre tive na mente essa ideia, uma lâmpada amarrada no pé e vai andando, enquanto a gente anda, a palavra de Deus vai iluminando os nossos passos. Eu não sei por onde ir, não tem problema, vá dando seus passos. Se você está firmado na palavra, ela vai iluminar ao seu redor. A palavra de Deus vai iluminar cada passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não importa se o assunto é casamento, se o assunto é finanças, se o assunto é carro, se o assunto é cunhado, se o assunto é sogra, não importa se o assunto é enfermidade, se o assunto é igreja, se o assunto, qualquer que seja o assunto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, abre os meus olhos, dá-me a tua palavra. Ah, mas eu não encontrei nada, eu precisava resolver e aí tomei qualquer decisão. Não faça isso. Pare diante da palavra do Senhor e diz: Senhor, me revela na tua palavra, mostra-me com a tua palavra, Senhor. E o Senhor vai nos dando essa experiência de termos a Bíblia como lâmpada para os nossos pés.